Eu só queria que pudesse me escutar as minhas orações de clamor e de perdão. Vai me abandonar. todos, adeuses, beijos.